Eagle, é o Gol 9070, tá pronto para o táxi, com 190, Galeão 0352. Comandante, se o senhor descobrir, o senhor me avisa, porque eu entendo que o caminhão, o menor caminho desse ponto seria uma reta, né? Mas aqui a nossa chegada mais não é não. Salvador, boa, são 3145 na sua escuta, 1600 pés. 1970, pode dar continuidade ao táxi. Então está autorizado o táxi de Apache Líquia para o ponto de espera da 190, quando lá chama a torre 198 decimal 60, grato pelas informações do 9070. Salve, Salvador, Um minuto, 38, prepare da El, azul 69 no nosso. Prepara da El, 69 agora. Siga ali matando, na escuta. No HLR Mar, vai decolar com o Pro Norte? Litoral Limatan, 500 pés, estão decolando com inicialmente Litoral Sul, acionado 0143, e controle 119.120.8 e a torre 118.6, hotel Limatan. Matinho Limatango, PB02? 02. Para acionamento e decolagem, torre 118.6, ajustado 1012, o Limatango. Eu prossigo para 2012, livre LS X-Ray, informe no LOC. Voltará no LOC, 62. 3145 autorizado pelo centro, direto bridge. Direto bridge está presente, está 3145. Bilizona LS, aeroporto à vista, Zul 4206. 4206, chame Torre Salvador em 118, decimal 612. 186, bom dia. Botânico. Aqui é o Tango Hotel Botânico, decolando no 7, ingressando a linha do litoral, 500 pés. O destino é em Rimar, mas vai fazer um PGL em Ondina agora. Ok, reporte visual com Ondina. Chamou visual de Botânico. É 999 azul, cópia. 999, Campinas, 380, rota conforme, Episolo 10, Bridge, Episolo 96. Correção, desconsidera o Episolo 10. A rota Bridge, Episolo 96, para o motor azul, opas conforme. Decolo no zero, primeira curva à direita. No perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Bridge, intercepta já o Episolo 96. 5412, transponder, controle em 20.8. O azul 999 autorizado por Apenas no 380, some o plano pela Epozulu 16, decola da piscina 0, curva direita, Gael Leda, pós-Leda, Bridge, Epozulu 16, traz até o Zulu, pensando esse saco 12, controle 120 do final 8. Função 01 na pole, chama quando pronto, puxa lá. É correto o planejamento, chame no 01 na pole position, quando pronto, para o posicionar. Tem que falar, eu não tenho nada. 5491, identifique chegada a MAN, esse é o 050 agora. Chegada a MAN, identificou, descendo 050, 491. Salvador, boa tarde, eu tenho 390, 410, que é um caminho do tempo. 390, identifique, chegada a Mari, desce ao 060. Mari, 060, 390. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 9070, saída da El, cruzando 280 para 360. 9070, contato radar, subo 360, saída da El. 360 da El, 9070. Então 3145, chame Recife, 1251. 251 Recife, 31400. Tiro 2231, Salvador. Prossiga 2231, na escuta. Evitou radar para sequência para separação de tráfego, curva agora à esquerda, proa 265, 265 de proa. Seu limite será de 15 milhas na proa. Olá, bom dia, Zulu 4206, voa pista via taxiway, eco. Bem-vindo, Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 2. E no APR 72 da CP. Gente, o 2231. Mike, é que o Delta 500 pés em Corre e passando Itapó. Delta, tente um esquilo, sua posição agora de 10 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés de Chinondina. Formo um esquilo, sua posição agora de 11 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés de Chinondina. Curso do localizador, o 6210. 6210, chame Torre 1 no 83962. 786, 6210, até já. Tem 5491, vai observar 1 hora, 9 milhas, rumo oeste, um ATR da Passaredo, cruzando 140 em subida. Controle gol 9070, solicita. Prossiga. Ter condições de uma posição bridge da presente? Forte coordenação com o centro. Obrigado. Passaredo 2231, livre do tráfego, vou direto barreira. Direto barreira, 2231. Tango ok, frequência livre, reporte para regresso. Salvador Azul, 6999, 21, pronto para a estação. Obrigado, 01, deixa eu estar aqui. Obrigado, chama a taxa 6999. Então 3190, 2000 pés, 1012, pro de Duna. 2012, boa Duna, 3190. 5491, velocidade de cada. 240, 5491. Que reduza para 209. É 2 para 200, 5491. Passaria 2231, chame o centro agora em 1260, alterna 1288. 260, 288, boa. Gol 9070, autorizar direto o bridge. Bom bridge, gol 9070. Mike Eco Delta, chame Torre Salvador, 198, 36. Chame Torre 1862. Ok, hotel Lima Tango, cruze a final da 10 a 2 milhas antes do marcador externo. Copiou, hotel Lima Tango? Copiei sua intenção de voar para enrimar, porém, cruze a final da 10, 2 milhas antes do externo. Bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 4. Obrigado. Alfa Juliette, Portão 4. 62. O senhor tomou uma proa nordeste, mais ou menos uma 40, e cruza 2 milhas antes do externo. Portão 3, 9070, chame Recife agora, frequência 1251. 251, Gol 9070. Tipo 5491 para sequenciamento, curva direita para 140, está para o interceptor localizador, descendo para 2 reversos. Direita para 140, autorizado localizador, descendo para 2000, tipo 5491. Salvadoras 1699, pronto para o taxi, POB 101, autonomia 3 horas de 30, alterna Ribeirão Preto. Direita, Índia, 1895-18, 198.6, no ponto de espera com a torre, 1002 ajusta. Liga o taxi para o ponto de espera da 02, 198.6, ajusta na 012. Estabilizado no lock. 5491, reduza para aproximação, aguarde transferência para 2. Falmo que está seguindo o aeroporto, 321 da TAM, 8 graus da frente. 7 do tráfego. O 90 Salvador. Ai, escuta. A gente deve estar observando o check-in, um tráfego a 2 milhas. A sua aeronave à frente, mantendo meu pé, é um esquilo que não irá interferir na sua aproximação. Cliente, já está presente no TQ, estabilizado no LOC 3190. 3190 complete o LS, chame Torre Salvador, 1-1-8-3-6-2. 1-8-6, obrigado. Até Limatão, que chame Torre, 1-1-8-3-6-6. 862. controle Salvador, azul 6909, saída da El Leda. 9, contato radar, suba ao 360, saída da El. Subida ao 360, saída da El 6909. O 969 nível prioridade 38, né? Gente, prioridade 38. Não pode subir 380. Gente, prioridade subida 380, 6909. 549, ano passando Duna, chame Torre 1186. Torre 1186, 5409. 5491. Boa tarde, o TAN 3190, Lufthansa. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 05. Boa tarde, o TAN 5415. 5415, para Ilhéus, confirmado com nível. O 140. Telescópio. Aliás, 140, decola pista 10, curva direita, via Golfman 77 aerovia, no perfil da subida Coral, acionado o transponder 0274, controle 20.8. Ok, então autorizado o Ideal, 140, 10, curva direita, Golfman 77 Coral, 0274 é o transponder, 20.8. Parte 5, é, quais são? Parte 3? Correto. Chame quando pronto, puxa a semana. Brasil 19, chame Recife, 251, boa noite. 251, obrigado, boa noite. Salvador, 491, boa tarde. 591, bem-vindo, Alfa Juliette, apoio de esquerda, parte 3. Certo. Alfa Juliette, esquerda, parte 3. 491. Isso, aqui, Matheus, fica atento a movimentação no parte 3 para o estacionamento, ok? Certo. Salvador, gol 1869, centro da Quebec, 3280 para Brasília. Eu tenho já aprovado 36, se eu acerto, eu quero correr em 38. Copia o 36, gol 1869. Ok, 36 Brasília, rota para o 017, decola da 10, curva direita, no perfil da trilha Arbo, Arbo Elefa, e após sair conforme rota na aerovia. 5442 transponder, controle 120.8. Da 360 para Brasília, via Upper do Luno 7, hora do plano de voo, saída Arco Transição Alessa. 5442 é o transporte, 120, destino 8, controle, bom 8 menos. Correto, só complementando, primeira curva é a direita, após a decolagem, chame quando pronto, posicionar. Sete, direita, no semana, voo no 8 menos. Trip, você pode ter, puxa o estacionamento. Ok, o trip, na companhia finalizando o estacionamento, parte 3, aposta livre e chame o táxi. Após então a companhia encostar, está autorizado. Voltar 3567, autorização. Brasília 380, por gentileza. Gente da Romeu. É, 360 já aprovado. Quer que eu venha 38 aceita? Não, bora 36. 360 Brasília, rota pisolou no 7, decola no 0. Primeira curva é direita, no perfil da subida Arbo, Arbo Elefa. E após conforme, 5444 transponder, controle 120.8. 360 Brasília, Peugeot 17, água direita, elepa 5444-28. Isso, primeira curva é direita, o 3567. Obrigado, curva direita. Também no 03, quando pronto, Cristiano. Tá bom. Oxe, 10143, identifique, chegada bom, 74.000 pés, ajuste 1012. Identificou 4.012, na minha 143. Puta, bravo que me prossiga. Corra sim, alto e claro. Salvador 354, no 5 para o táxi, 50 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna Salvador. Gente, após seguir via Índia direita, até o ponto de espera da 10, lá com a torre em sinos 8.6, ajustado em 12, ótimo voo. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, chama a torre 8.6, 3.4.9. Voo 1869, posição 2 para pushback a zona média. 86902, aprovado, chama táxi. Chama para táxi, voo 1869. Sua direita aí tá puxando. Após o tráfego, o senhor inicia, ok? Tá o número 2. Controle Salvador, voo 1645, tenha informação, Romeu, transfere. 1645, identifique, chegada Bonf, desça 4.000 pés, 1012. 4.000, 1012, chegada Bonf. Controle ao trip 5415. 5415, suba 140, saída Coral. 140, pode voar Coral? Exato. Voando Coral, 5415. 869 para o táxi, bom, 146 a bordo, 3 horas e 45, voltando a Campinas. Direita Índia, até ponto de espera, lá 14.108.6, ajustado Mi 12, bom voo. Direita Índia, ponto de espera, 2.206, ajustado no 092, voo no 869. Chinês 6143, direção para 2000 pés, Mi 12 permanece, livre LS X-Ray. Livre X-Ray, direção 2000, 6143. Voa Duna ou 6143? Após pelo. Estamos ativando Duna. Salvador Azul 42, pé no meio, formação Romeu. 4206, assinante para Recife, já aprovado 35, só um minuto, subida pública. Rua, o Guardião 07. Informe passando a praia, tá bom? Condor de Salvador, voo no 869, só soma 400 pés. No 869, contato radar, subo 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, voo no 869. Prossiga que chamou, por favor. Hotel Papá, vamos meu. Serra Hotel Papá, o filme parte de conta, pista que pretende utilizar, vou para Recife. Recife 90, pátio 3, pista 10, quantidade de acionamento? Pátio 3, pista 10, copiado, tem nível de acionamento, pátio 3. E aguardando a cópia, o Serra Hotel Papá. Como é que o acionamento está fora da escuta, pode tomar aí para a cópia de táxi, positivo? Positivo. Quando pronto, chamo novamente para a cópia, já tem o seu plano já. Muito obrigado, até lá. 567 para o táxi, 101 a bordo, volumete 4 dólares e 5 ao Fernando Ribeirão Preto. Ribeirão 4 e 25, só poder repetir para ver? 101, corrigindo, 4 e 5. 4 e 5, copiado. Podem continuar com o táxi Índia até o ponto de espera lá, 14.18.6, ajustado em 62, já para o voo. Seguinte, Índia, ponto de espera 26, boa. 4206, cópia. 4206. Prisado, Salvador para melhor do mundo, Recife, no 350, rota via Peruí 58. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajão, transição Caju, 5450, transponder, controle 120.8. Autorizado para Recife, nível de voo 350, decola da pista no zero, saída Pucajão, Maracaju, 5450, transponder, 208, controle azul para 206, posição 8. Confere, só, só complementando, primeira curva à esquerda. Chame quando pronto, posicionar. Chamará. T45, desça para 2000 pés, 612, livre LS. 62000, 1012, está livre o procedimento, vou no 645. Então, papai estacionado, tem 04 a bordo, está pronto para o táxi e cópia da autorização. Ok, o sinal seu papá, aprovado para Recife no 090, Golf Mercedes 7 Aerovia, decolagem da 10, primeira curva esquerda, no perfil da subida Conde, 0271, no código transponder, controle 120.8. O seu papá, o seu Jamalzinho, Recife, Golfo 67, decola a pista 10 na curva esquerda, na saída Conde 0271, segundo no telefone, controle saída 1208, continuo. Confirmo, táxi aprovado, pátio 3, prosseguindo após via Índia, Alfa até o ponto de espera da 10, lá com a torre 108.6, o ajuste 1012. Só podia repetir o bebê? Positivo, com certeza, 04 a bordo, inicia no 43, via o mesmo, após Índia Alfa, quando espera que estão no zero, a torre 118.6, guerra com o seu papá. Gente, correto, bom voo. Obrigado, bom fim de semana. Solo, Salvador, boa tarde, 6143. 43, bem-vindo, táxi Alfa, repórter Centro Juliette. Alfa, Solo Azul 42068, pushback para metro. Autorizado, chama o táxi azul. Autorizado, chama táxi. Ô, Salvador, é Oxa, né? 6201 para Galeão, solicitou 360. 360, será coordenado, já aprovado. Vida da El, só um minuto, por favor. Ok, aguardando. Estabilizou o ILS no 645. No 645, torre no 93.6. 36, bom. Para 510, Guardião 07. Três, cinco, meia, 7, suba 360, saída Arbor. No 869, chame Recife, frequência 1260, terra 1288. 1288 no 869. Salvador, 3567, passa 2000. 3567, suba ao 360, saída Arbor. 360, Arbor. Galeão, 360, aprovado, roda pesolou 10. Você fala pistão 0, primeira curva é direita, no perfil da El, Leida Pós, Leida Bridge, 5437 Transponder, controle opera 120.8. Ok, copiamos 360 para Galeão, está autorizado. Ao decolar da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. Apes do Luno, 0 aerovia, conforme o plano de voo. No transponder confirmando, 5437, e o controle de saída 1208. Portão 4, chame quando estão puxando. Chamaremos já já, 6201. Para o táxi 142, 0 menos, temos a bordo 102, autonomia de 2 horas e 10 minutos, a terra bateu. Aprovado. Táxi Pátio Índia até o ponto de esperada 10, lá com a torre 118, ponto meio ajustado 1012, tem um bom voo, um bom fim de tarde, 4206. 1012, autorizado táxi de Pátio Índia, ponto de esperada 12, 4206, boa tarde, até a próxima. Nome trip, conquista, confirmando nível 200. Desculpa, 100? 18. 18, sim, vou só chegar com 100 só um minuto, subida inicialmente é Arbor. Salvador, você é o seu papá, boa tarde. Seu hotel, seu papá, prossiga. Falado, piso no 0, passa 2000, saída Conde. Seu hotel, papá, estacionado 0271, posição normal. 0271, acionado normal, seu hotel, seu papá. Ok, contato radar, porém, agora sim, recebi modo off charge. Subou 90 na saída Conde, Serra do Papá, vigilante. Positivo, tensão 90 na saída Conde, Serra do Papá, vigilante. Trip, 5219, cópia. Autorizado para conquista no 180, como solicitado. Decola da 10, com curva pela direita. No perfil da subida, Arbo após direto. 5457, transponder. Controle opera 120.8. Então, confirmando transponder, 5457. Gol 645, livrou. Quem me chamou, gol 645? Afirmativo, livrou antes do escudo. Bem-vindo, prossiga Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, gol 645. Lima, Papa Mike, prossiga. Michael Robson 44. Ok, o Leão Papa Mike, autorizado vai direto para Serra Índia com Índia. Vamos passando outra vez, Salvador. No 5, confere, serviço radar encerrado, chame Leos 1201, boa noite. Na 3567, chame agora Recife, frequência 260, alterno 288. 60, 288, obrigado, bom dia, boa noite. Entre o tráfego Maceió 190, já aprovado. Cópia? Primo. Autorizado Maceió no 190, decolando a pista 190. Primeira curva esquerda, precisa subir da Pucajamo, transição Caju. 5454, transponder, controle 120.8. 190 para Maceió, decolando 0, curva esquerda, Pucajamo, Caju, 5454, 208, 5454. Já me falou pronto, fase 3, posicionado. Salvador 4206 Azul, boa tarde. Azul 4206, Azul 350, saída Puca. Puca 350, 4206. Quatro 206, vou em Jamo. Jamo, 4206. Quilo Oscar, contato radar 61 milhas fora, vou na proa de TAP para chegada mar e reporte para descida. Para o presidente, 5219, bate o 3, autorizado, sem taxa. Ok, Papa Mike, se entrar, vou reportar a frequência livre. Igualmente. Golf Kilo Oscar desça para 4.000 pés, 1.012. 1.012, Golf Kilo Oscar. Pegou confirmando para RJ 400, está um Learjet 40? Qual o pátio se encontra? Aí está, pátio 5, ciente, daí a subida, 1 minuto, pop, já aprovado o plano.